recordar, sem ter nada para contar. I'm not afraid to die. Essa é a rádio que só toca sucesso. Thank you. As nuvens partiram e levaram sombra que nos tentou afastar. O dia vai acabar, vou oferecer-te o ar, porque o céu não é de ninguém. Vem comigo esta noite, vem comigo esta noite. Se voltar atrás no teu, tinha-te dito que a terra gira por ti. O dia vai acabar, vou oferecer-te o ar, porque o céu não é de ninguém. Esta noite, vem comigo esta noite. Agarra a minha mão, das estrelas, o luar. Se isso não chegar, ouve bem esta canção. Hoje dou. Hoje dou-te o meu coração. Hoje dou-te, hoje dou-te o meu coração. Canal 2 da Atena Web. Continente.

não há mais pôr do sol. Em Sunset Boulevard cai neve em Nova York, ninguém vai me encontrar. Na música portuguesa, o sucesso passa aqui. A noite acabou, o jogo acabou para mim. Representaste e mentiste tão mal. vale a pena tentar justificar razões que já lá vão e eu não as vou pagar. E essas coisas bem vistas à distância são pormenores sem a mínima importância, sem a mínima importância. Vamos selar num beijo mais um pacto, sem leis nem regras, nem prazos no contrato, e sem recursos à primeira instância. São pormenores sem a mínima importância, sem a mínima importância. O que vale é tudo o que há de vir, porque vale aquilo que há de ser, com a máxima importância. Por falar, usar de estratagemas só para enganar. As coisas sérias têm ar de manigância, são pormenores, pormenores, pormenores, sem a mínima importância. Sobe, sobe, vai.